Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, has tuned into your program today because of the Strokes session. It's a sound of a worried, a worried man. Que situação, meu amigo. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. That's a sound of having a good time. A reader. That's a sound of pain. Change, change, change. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 17 de janeiro de 2012. Aretha Franklin. Já estamos aguardando a sua participação, estamos ao vivo até meia-noite. Participe pelo endereço roncaronca@grupobel.com.br. Nandão, a lenda do Ronca Ronca, já diz o seguinte na primeira mensagem do programa de hoje. Minha nossa, nunca na sua vida começou o programa tão bem quanto hoje. Nandão, um beijo no seu coração. Alcir, meu querido, vem um pouquinho mais aqui no meu retorno, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Obrigado. E se o programa começou muito animado, vamos seguir a vibe com um disco recém-lançado do grupo Parafernália. O disco tem como título Ritmo Explosivo. Ronca, ronca. rapaziada. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Essa comunicação nossa é espetacular, né, Alcir? É muita tecnologia aqui, ó. Demais, hein? Aí eu fundo o Parafernália, ritmo explosivo. Contando com essa estupidez do baixo do Alberto Continentino, nosso queridíssimo amigo que já esteve várias vezes no Ronquinha ao vivo. E nossa torcida, como sempre, ultra mega conectada ao Ronca Ronca, Fronte Capixaba, reunido. Salve Maurício, Fronte Capixaba, mais uma vez reunido para ouvir o Ronca Ronca, hoje no QG do LB. Primeiro ao vivo do Arrudinha de 2012 com o Manto 300. Que situação, hein, meu? Vanessa ali, como sempre, passando o boletim de Salvador, diz que o tempo lá está ótimo. Já totalmente por conta do show dos Hermaninhos. André Nader, como sempre, puxando o fronte serrano do Ronca Ronca no estado do Rio de Janeiro. I wanna get high, diz ele. E Nandão segue passando a bula tecnológica do Ronca Ronca. Diz ele, sua voz está como se estivesse no estúdio. Nós estamos, Nandão. Bom pra cacete. Pena que sua voz é horrível. Parece um rato com asma. Beijo, Nando Carpan. Que grosseria, né, cara? Aguardando a sua participação pelo endereço roncaronca@grupoabel.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. E se terça-feira passada nós fizemos o Ronca Ronca ao vivo em São Paulo com a companhia iluminada do reverendo Massari, hoje nós fizemos o Ronca Ronca em São Paulo em uma das principais áreas da cidade, na Vila Madalena. E hoje nós estamos ao vivo no Rio de Janeiro, em uma das principais áreas da cidade de São Sebastião, exatamente no coração de Ipanema. Seguimos em Ipanema, mais precisamente na Praça Nossa Senhora da Paz. Ronca, ronca. Come on.

Baba tiranga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Chiriva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, leweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Honka, honka. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação. Pelo endereço roncaronca@grupobel.com.br. E eu comentei aqui que o Front Capixaba, como sempre conectado ao Ronca Ronca, o Arrudinha durante o dia lembrou um aniversário muito especial que tem tudo a ver com essa música que está aqui ao fundo. Tem um cidadão aí, Alcir, por favor? Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Vem de novo, por favor. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aniversário hoje de Bezerrão, meu amigo. Hoje, aniversário de Bezerra da Silva. E como sempre, em qualquer edição do Ronca Ronca, grande espaço dessas duas horas é devidamente colocado no colo de nossa audiência por conta dos pedidos. Essa uma aqui está na fila há muito tempo. Falamos em Bezerra, outra lenda da música brasileira, Calbi, ele mesmo, Peixoto, um clima afro total. Ronca Ronca. Bato com ritmo samba no batuque de bamba, me sinto feliz. E quando o samba não canso, quem não sente o balanço não sabe o que diz. Eu vou sonhando, voando pela natureza, e de repente a tristeza vem me acompanhar. Eu novamente vou batendo com ritmo samba, quero ouvir alegria brincando no ar. Tendo uma ginga que possa balançar, fui com bossa pra se misturar. A melodia, nascida pelo bem da vida, tem a beleza colorida de quem sabe sambar. Eu vou sonhando, voando pela natureza, se de repente a tristeza vem me acompanhar. Eu novamente vou batendo com ritmo samba, quero ouvir alegria brincando no ar. Tendo uma ginga que possa balançar, fruto com bossa pra se misturar. A melodia, nascida pelo bem da vida, tem a beleza colorida de quem sabe sambar. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Ronca, ronca. Free, why not we across the swooping plain? My ears hear a symphony, two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing. You'll be king if dogs run free. Dogs run free. Why not me? Across the swamp of time, my mind weaves a symphony and tapestry of rhyme. Oh, winds which rush my tail to thee, so it may flow and be. To each his own, it's all unknown if dogs run free. Must be, must be, and that is all. True love can make a blade of grass stand up straight and tall in harmony with the cosmic sea. True love needs no company. It can cure the soul, it can make it whole. If dogs run free. Alô, galera ligada a Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real, o mundo bizarro, há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! E o Genesi junto com a Tulipinha se apresentaram esse fim de semana no Rio de Janeiro. E coincidentemente cruzei com ele. Como sempre, muito simpático, querendo saber as últimas informações sobre o Ronca Ronca. Mais feliz do que pinto no lixo, meu amigo. Olha o Bob Dylan aqui ao fundo. Dogs run free, why not we? Que momento, hein, meu amigo? Across the swooping plain. My ears hear a symphony. Two mules, trains. O Arrudinha, um dos líderes do Fronte Capixaba, volta a fita, informa Malval, era falecimento hoje do Bezerrão. Ele não nasceu hoje, ele subiu para bater papo com Jimi Hendrix e Cartola. If dogs run free. Uma noite belo-horizontina hoje, porque grande parte da participação no Ronca Ronca através do endereço roncaronca@grupobel.com.br. Vem de Belô, vem de BH. Diz o Marcos, Ronca é o melhor programa do rádio de BH. Até Calbi teve hoje e começou o dia Rita. Aí falou uma palavra baixíssimo, Calão, aqui. Por favor, homenageia o aniversário do Bezerra. Pois é, mas não é bem essa parada, Marcos. Monsueto, eu quero essa mulher assim mesmo, de 1962. E dedica para Raquel do Centrão de BH. Olha a situação. Marcos, fica para terça-feira que vem, tá? Uma homenagem especial para Raquel do Centrão de BH. Ao circo falar em Centrão, vamos de Bibi, não? Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! Ronca, ronca! Not for you, babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor, I'd be sad and blue, but not for you. Alcir, você sabe dizer se esse clássico do Bob Dylan, If Not For You, tá tocando na programação da Rádio Oficial do Verão, cara? Tá ligado na parada? Não? Vamos pesquisar aqui com os programadores, né? Essa é a música que abre o álbum clássico de Bob Dylan, New Morning, de onde nós tiramos a música que ainda agora iluminou o brasa. If Dogs Run Free. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã no site roncaronca.com.br. Vinte e duas horas e quarenta minutos. Vamos fazer a seguinte indagação à nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite, tá? Sem dúvida nenhuma, o grande fato dos últimos dias, ou talvez dos dois últimos anos, para a gente resumir o período, foi como a rapaziada fissurada no Los Hermanos reagiu a essa temporada que eles farão em abril e maio. A maioria das 17 datas foi colocada à venda e se esgotou em 10 horas. Rio de Janeiro, para que vocês tenham ideia, primeiro foram ao ar 3 dias, 25, 26 e 27, que acabou um piscar de olhos. E ainda colocaram o dia 24, a quinta-feira, que também acabou em outro piscar de olhos. Alcir tá acabando a música aqui, tem uma vinhetinha pra gente voltar com isso. Nossa, foi eu, pode ir, neném. Ronca, ronca. Obrigado. Então a situação é a seguinte: estaríamos juntos em abril e maio. O Ronca Ronca abre todas as apresentações dos Los Hermanos no Brasa. E já fizemos isso algumas vezes. Tem o Ruivo aí, o Amarante, para ilustrar a história. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Muito obrigado. Mas o que eu gostaria da nossa audiência é o seguinte, em pouquíssimas palavras: como você entende esse fenômeno da música brasileira? Los Hermanos, uma banda que volta de tempos em tempos, ter ainda até hoje essa força junto, não só aos ouvintes, aos fissurados por eles, mas sobretudo para uma rapaziada que pouco ouviu e que jamais foi a um show do Los Hermanos. Qual é a explicação disso? Como você entende isso em tempos onde a música brasileira não está afinada desse jeito? Por exemplo, no Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, são 5 mil ingressos. Eles venderam 4 dias. 20 mil ingressos sumiram, foram pulverizados em pouquíssimas horas. Qual é a explicação disso? Pode mandar para roncaronca@grupobel.com.br. E por falar neles, a gente segue com os pedidos de nossa audiência. Roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer, mas sem você vou sofrer muito mais. Você roubou meu sossego, você. Ronca, ronca. Thank you. Saddle 'em up, boys. É bom, né? Geralmente isso quando faz muito show, assim, a falta de grana, geralmente, né? Quando você começa a viajar muito de avião, é porque o caixa fica baixa, né? Blood, blood and fire, blood, blood, blood and fire. Mercy, Lord. There is no more water to help the fire. There is no more water to help the fire. Let it burn, let it burn, let it burn, burn, burn. Blood, blood, blood, blood on fire. Blood, blood, blood, blood on fire. Amigos, aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa, valeu! Scattered rubbish, suitcases on the sidewalk. Essa é a versão original de onde PJ Harvey, em seu mega espetacular disco Let England Shake, utilizou de forma maravilhosa na música Written on the Forehead. E muita gente perguntando como acessar o som do Ronca Ronca pela internet, pela web. O endereço é www.radiooficialdoverão.com.br. radiooficialdoverão.com.br. Blessed is the pipe that is always light in the house of Jah Rastafari. Blessed is the weed of the ganja seed that is breaking the ganja reed. E com o Nine ao fundo, repito a indagação de hoje para a sua participação no Ronca Ronca. Estamos ao vivo até meia-noite. Como você explica em poucas palavras o fenômeno Los Hermanos em 2012, que em pouquíssimas horas esgotou várias de suas apresentações no território brasileiro? Os ingressos começaram ontem à venda e várias cidades já estão devidamente esgotadas. Como você vê isso? Como você entende? Como você encosta a sua orelhinha no travesseiro dando de cara com essa situação? No Rio de Janeiro, 4 noites foram esgotadas em menos de 10 horas. E a gente segue com os pedidos de nossa audiência, John Cale. Ronca, ronca. Yes, sir. E aí, rapaziadas, niggas e niggets, aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Vai. Ronca Ronca. Sereia, sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. O teu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. E teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que eu gosto de espiar. Sereias, sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. E a cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. E teu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. E o teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que gosto de espiar. Recado dado, Malval, recado dado. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Tem problema não, senhor. Aí ao fundo do grupo Wild Beasts e nossa audiência descabeladérrima com a história de tentar entender essa situação dos Los Hermanos hoje na música brasileira. Hoje não, há muito tempo, mas a cada investida da banda a gente é surpreendido. Então o fato que nós estamos enfrentando hoje, terça-feira, é da venda quase que total dos ingressos para uma temporada muito longa da banda em abril e maio. E lembrando que o Ronca Ronca inicia e bota tampa em todas as apresentações dos Hermanitos em solo brazuca. E o Nevilton, nosso queridíssimo amigo, que gravou essa inesquecível versão de Cebola Cortada do Fagner, comunica que Nevilton Lândia está sintonizada no Ronca Ronca. E a banda se apresenta quinta-feira agora, depois de amanhã, dia 19, às 21 horas, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Nevilton, dia 19, às 21 horas, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Nevilton Lândia, meu amigo. E essa versão que o Nevilton fez com a rapaziada no estúdio, mas ele apenas na voz e violão, é uma das músicas mais pedidas nos últimos tempos do Ronca Ronca. Alcir tá na hora de Bolívia? Pode ser? Então vamos, a gente sobe e já volta logo, logo. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Ronca Ronca. Rádio Oficial do Verão. Um mergulho nos hits de todas as estações. Alô, galera do Ronca. Salve, Malval. Malval, véi. Malval, véi. Malval, véi. Aí, véi. Malval, véi. Malval, véi. É muita mensagem sobre o fato dos ingressos das apresentações do Los Hermanos se esgotarem em pouquíssimas horas. E o Otanner, nosso ouvinte de toda terça-feira, diz o seguinte: explicação, integridade misturada com qualidade artística, misturada com apelo a um anseio que muita gente tinha por aquela coisa que as pessoas buscam sem saber o que é. Mas era algo que eles tinham e ainda têm. Ou seja, não tem explicação. Talvez essa seja uma das razões mais especiais que nós recebemos aqui. A Vanessa ali de Salvador, toda terça-feira conectada com o Ronca Ronca. E ela está aqui por conta da visita, eu sempre conto essa história, por conta da visita do Amarante há muito tempo. E ela vem dizendo, blá, blá, blá, blá, mas ela fala, cita um detalhe muito interessante. Imagino que essa galera nova se encante com a emoção das letras em conjunto, as melodias, os arranjos que não são tão comuns no mainstream, seja lá como essa palavra seja escrita, sem querer ser chata que as bandinhas estão por aí na mídia. Pelo menos para mim, Los Hermanos foi a porta. Isso é importante para Mireles, cara, importante para Dedé. Voltando à fila. Pelo menos para mim, Los Hermanos foi a porta para eu ouvir Cartola, Chico Mombojó, Móveis, Rony Jorge, Do Amor, ou seja, Se Descobre a Vida Fora, Trilha da Malhação, sei o que, bababá, eu não sei, minha relação com a banda é muito mais emocional que racional, nem sei verbalizar apropriadamente. O Túlio também com a gente aqui toda terça-feira e o seguinte, foi assustadora a busca por ingressos. Acho que as pessoas não se apegaram a nenhuma banda mais depois do Los Hermanos. E agora tem uma geração posterior que cresceu depois da fase Bloco do Eu Sozinho, pós-Bloco do Eu Sozinho, que ainda não foi no show. Em parte é um mito. Em parte é um mito, põe o pé na realidade outra, e causa exageros. Mas tem que levar em conta também que nenhuma banda estourou de forma igual desde então. O Brasil está fraco dos hits pop rock. O que cresceu bem foi sertanejo e pagode. São os novos ídolos. Mais uma explicação. Muita gente participando: o Gleison, o Marcelo, o Dante, o Gerson, Ana Cláudia, o Renan, a Carol, Mr. White, como sempre, desorientadaço com Bob Dylan. E a pedidos também, a gente volta ao disco Passo Torto, lançado pelo Rômulo Frois, o Kiko Dinucci, Rodrigo Campos e o Marcelo Cabral. Mais uma música desse disco muito bacana. Sim, de sol, de sol, visitar meu irmão. casa. Atrás aí o aluguel, mas Deus do céu. Aluguel no típico, vou trabalhar. E amanhã eu faço bico no tubar. Foi 500 até 2 meses atrás. Quase o dobro, tá difícil de escolar. Minha mãe já me mandou 300 mais. Mas preciso completar os 1.000 reais. Hoje ele tem o metrô. Também um ano passou. Até 2 meses atrás. Mas o dobro tá difícil de escolar. Minha mãe já me mandou 300 mais. Mas preciso completar os 1.000 reais. Hoje aí tem um metrô. O nome do senhor? Davi Oliveira Silas. Eu tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou. Da forma que houve um acidente comigo quando eu havia 6 meses de néfto nascido. Diz a história que eu caí do prédio. Aí foi engessado. Me colocaram naquelas parafernália, aquela, o samurai Bruce Lee, foi, aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, e como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. Ronca, ronca. Time's gone by. Color the leaves and snows fly. Bye bye, oh. I can think of the words to try. What is there? Remember, winter was. Just one more year left here. So never looked around to see me. She never looked around at all. All I saw was shadows on the wall. Never looked around to see me. Never looked around at all. All I heard was storm would have to fall. Shadows on the wall. never looked around to see me. She never looked around at all. All I heard was stones and had to fall. She never looked around to see me. She never looked around at all. All I saw were shadows on the wall. She never looked around to see me. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Esse é o Tom, um tributo ao John Martin, músico espetacular escocês. Stormbringer, interpretada pelo Beck. Ele mesmo, o Beck. Repetindo, quinta-feira, depois de manhã, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Nevilton, ao vivo. Uma das principais personalidades do planeta Terra em todos os tempos, desde que essa bagaça existe, só para hoje 77.0 velhinhas. E ela, a personalidade, foi homenageada devidamente por um dos grandes nomes da música brasileira. Século XX, sucessor de Batman. Sucessor de Batman, Capitão América e Superman. Cassius Marcellus Clay, o primeiro. Tem a cadência de uma escola de samba. E um 4-3-4 de um time de futebol. Salve Narciso Negro, salve Mohamed Ali, salve White Brother, salve King Clay, o eterno campeão. Um ídolo mundial. Tem a postura da estátua da liberdade e a altura do Empire State. Salve Cassius Marcellus Clay. so what's it to me? Salve Cassius Marcellus Clay, so brother, so what's it to me? Where's the belay, Cassius? Look out, down. Look out. Oi, eu sou Liliana Salmé, da Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Smiles and tears. muito bem, muito bem. Fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Ronca, ronca. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Sim. Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Vem de novo com a Edna. Cara, eu tava com tanta saudade dela. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Tá aí, hein? Sou muito fissura Dex no Graham Parker. E quase não mostro no Ronca Ronca, né? É preciso chegar um saco de pedidos para o Ronquinho abrir as portas a Graham Parker. E ouvimos logo duas músicas de enfiada. Aliás, a relação completa das, do programa de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Tomei um susto agora. Caraca. 11 horas e 30 minutos, estamos ao vivo até meia-noite, mais meia horinha de Ronca Ronca. E as labaredas estão frenéticas aqui com a história dos Los Hermanos. E como o nosso objetivo é trocar de figurinhas, o Everson diz o seguinte: olá Maurício, tudo bem? Tudo ótimo, Everson. Diz ele, discorda a companheira que disse que o cenário musical brasileiro não se desenvolveu após o Los Hermanos. A produção musical do ano passado é prova disso. Emicida, Criolo, Vado, Cassim, Transmissor e outros tantos. A diferença é que Los Hermanos foi a última banda de grande destaque desse lado B do cenário musical, considerando sertanejo, samba, pagode, funk, forró do lado A. Esse culto aos Los Hermanos chega a tal ponto que as pessoas se esquecem das outras bandas. Los Hermanos ajudaram muito essa dimensão da música nacional, mas não fizeram isso sozinhos e não caracterizaram o fim dessa nova produção musical. Abraços, Everson. Ele é mais um de Belo Horizonte, que aliás hoje domina geral a participação da torcida, da ouvintada no Ronca Ronca. Muita gente participando com ideias espetaculares sobre o papel que Los Hermanos já desenvolve na música brasileira há muito tempo. O Ed, o Bruno, o Paulo, o Jefferson, o Ricardo, o Clebinho com várias perguntas, o Otone, o João Marcos, a Aparecida, gente pra caramba, você tem umas 30 minutos para participar do Ronca Ronca. Estamos ao vivo até meia-noite. Utilize o endereço roncaronca@grupobel.com.br. Assim como, curiosamente ou não, muita gente nos últimos minutos pediu mais uma música do disco do Rômulo Frois e seus Capangas. Ronca, ronca. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. Ronca, ronca. Now wait and tell and tell the people I've got a musical disc like in a bush of a lake. Like a playing musical disc with strays. It's cropping, so cropping like another Bob or Robbie. Yeah! It's any old way I say. Do it, baby, do it. You can wake it up, baby, you can wake it up. Shake it up, baby, but don't break it up, you know, girl. Do your thing, baby, do your thing. Do your thing, but never you be wrong. Kind of playing on strong. Strong, strong, strong. Yeah! Shooby dooby, shooby dooby dooby, I love you so. And I want the world to know you know, girl. Out of this world as I play. Music and this got to play. Shabba dooby left, poop my face. Steve with your poop my soap. Shabba dooby left, sleep my life today. Give a look to my baby. Shabba do the trip out the way. Shake paper, shake like a leaf on the tree. Shake what the mama gave you. Yeah! Coming on strong as I was playing. Strong, strong, strong as I was saying any way. You can't show your time. Alô, alô, rapaziada, aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval, Maurício Valadares, aí, eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. nada mais, nada menos que Dizzy Gillespie e banda, junto ao trio Mocotó, João Paraíba, Nereu e Fritz. Uma levada de som que foi gravada, felizmente, em São Paulo, em agosto de 1974, no estúdio Eldorado. E lançado em 2010 pelo selo Biscoito Fino. Espetacular a troca de figurinhas da nossa audiência por conta dos hermanitos. Muito bacana mesmo. Se puder, amanhã no site roncaronca.com.br eu vou passar a vocês algumas dessas mensagens muito interessantes. Como sempre, professor Selvagem, a Tatiana, o Yuri, o Edu de Curitiba diz que não está conectado hoje pela internet. Estamos sem a tal da internet, resolvemos assistir uns DVDs com a Mariana, espetacular. O Guto, o Ed, o Bernardo, o João Alfredo, a Belisa de Recife, hello, I love you. Maurício Ronca é viciante, passei duas semanas sem ouvir e bateu uma saudade, antenas conectadas, tu vem para o Recife, não abriu pro rock? É? Creio que sim, os hermanitos estarão aí para o abril pro rock. Um abraço para o Paulo Carioca, mas que mora em Taubaté há bastante tempo, interior de São Paulo. Ele sempre conectado ao Ronca Ronca pela internet. E ele pede Frank Zappa, está com saudade de Frank Zappa no Ronca Ronca. Paulão, meu querido, semana passada nós fizemos um programa ao vivo em São Paulo com o Fábio Massari. E por onde o Massari passa, ele vai largando pedaços de Frank Zappa. Então, terça-feira passada, o Frank Zappa esteve no Ronca Ronca. Espetacular, né, cara? Um groove infernal, Dizzy Gillespie com um trio Mocotó e a pedidos Nick Lowe. skin tight vision. Wanna watch in my sheets missing. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. But where it's going, no one knows. Ei, que negócio é esse, meu amigo? Cara, rapaz. Ei, remela? Ó, oh, seu. Ó, oh, nós botemos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pai, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, pô, vou aí pra ver esse Dimas. Pois venha, rapaz. Oxe! Rapaz, tu não é um Paulinho, remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Remela? Nicolau é o fundo. Volta e meia, nós somos obrigados a passar alguma informação dura e crua. O Yuri Costa, nosso ouvinte também de Belo Horizonte, que loucura, hein, rapaz? São José da Lapa, em BH, ele vem insistindo muito durante a edição do programa de hoje para receber a camiseta Ronca 300. Meu queridíssimo Yuri, as camisetas foram todas passadas às mãos de nossa audiência na festa. No final do ano, não sobrou nenhuma. Então, lamentavelmente, eu te informo que você continuará sem a camiseta. Ele ainda pergunta qual é a cor. Já era, maluco. Infelizmente. Em compensação, nós temos boas notícias. Por exemplo, amanhã nós vamos tomar um suquinho com a rapaziada do Bibi para começar a produção de uma camiseta Ronca Ronca Los Hermanos em todas as 17 datas da banda e do Ronca Ronca no Brasa. Los Hermanos, Ronca Ronca, abriu maio de 2012. Então, essas camisetas certamente serão distribuídas nas muitas cidades por onde nós passaremos. Atividade para novas informações sobre a camiseta Los Hermanos, Ronca Ronca, que vem aí. Ronca, ronca. I said the hard part of the city, hard part. Ooh, yeah, hard part. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. E é claro que até abril e maio nós vamos correr atrás de alguns ingressos para fazer uma promoção bacana aqui no programa, em cima das apresentações dos Los Hermanos em determinadas cidades, talvez em todas. Esse é um papo seríssimo que eu ainda vou ter que trocar com os hermanitos. Nós temos que fazer no programa promoções com a apresentação da banda e o Ronca Ronca em determinadas cidades. Isso é fato. Porque a choradeira aqui, meu amigo, da rapaziada que não conseguiu o ingresso, tá sinistra. Bombs you be. Ronca, ronca. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Como sempre, grande parte do programa foi em cima de pedidos da nossa audiência. É o fundo The Association, meu amigo. O Ed Júnior. Sou o Ed Júnior de BH, fã incondicional do Ronquinho. Parabéns mais uma vez pelo programa. Me tire uma dúvida, se não me engano foi na edição 301. Você, Bernardo Benegão, tocaram um som muito louco de uma banda que eu não lembro o nome. Só sei que achei demais a música, falava racha-bro. Ai, meu Deus do céu. Esse é o Alma Negra, que terça-feira que vem voltará a Ronca Ronca a pedido. Edu, é o Alma Negra, que não tem CD, tem uma edição apenas em vinil, e esse disco é muito difícil de encontrar. E pior, a internet mesmo não tem nenhuma informação sobre o Alma Negra, e desde essa edição do programa, muita gente reclama que não conseguiu achar o disco. Então, nós teremos que disponibilizar essa pepita especial do Alma Negra para colocar no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. É, Belo Horizonte realmente dominou completamente as participações de hoje. Coisa de doido, cara. Doido mesmo. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. Agradecer ao Vitor, agradecer ao Alcir, que ficaram aqui com a gente segurando as rédeas do Ronca Ronca, do áudio, dessas conexões muito loucas que há mais de 6 anos eu não consigo entender. Obrigado, Vitor, obrigado, Alcir. Terça-feira a gente volta ao vivo, como sempre. Obrigado a quem participou do programa. Não deixe de enviar seu pedido, sua crítica. A história do Los Hermanos vai render muito, essa história de como a gente pode entender a presença do Los Hermanos na música brasileira hoje. Terça-feira a gente volta e a gente acaba o programa de hoje. Bota a tampa com um novíssimo disco do Parafernália. Juca, um beijo. Bye, bye. Tchau. Ronca, ronca. Good night, everybody. Thank you so much. A Rádio Oficial do Verão apresentou Ronca Ronca. O verão chegou e com ele, uma rádio totalmente nova. 94,1. A Rádio Oficial do Verão. 94,1. Verão.